voo no 617? Escuta, prossiga. O senhor tem contato com o pessoal da Estrela para retirar o ponte de embarque da gente aqui? Eu vou informar, espera, só um minuto. Muito obrigado. Copia 897. Confins 360, volta com o Fábio Plano, bride, plano, bride, a tesoura 6, após sair conforme. Decola 90 com a direita, antecipada da EO, leida após leida com a bride, a interceptor via tesoura 6, sai conforme. 5460, código transponder, e controle Salvador, opera em 120.8. Repita o transponder, o controle, por favor. 5460, código transponder. E a frequência do controle 120.8. Com 1897 autorizado, nível 360 para Confins via Upper Zulu 10, o Bridge e Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita da EL, da Bridge. E para interceptar Upper Zulu 16, 5460 transponder 120.8 controle 1897. Botão 05, chama quanto ponto de posicionamento. Chamada. Motor da 3597 para o táxi, temos 84 a bordo, 4 horas e 30, alternando com. O 3597, aprovado táxi, Indy Alpha, até o ponto de perda 10, lá 18.6 com a torre, 19 de ajuste. Podia só repetir o alternado e o PLB? Afirmativo, alterna com sim, com 84 a bordo, está livre o táxi, Indy Alpha, ponto de perda 18.6 com 1019, 3597. Pushback, acionamento com 1030. 130 por cento, mantém a posição. Estou com 3 traços, vão cruzar a retaguarda. Mantém a posição. Salvador, gol 975, acionado, tá com 168 a bordo, 3 horas e 58 de altura até a terra Confins, pronto para o táxi. 1705, aprovado, Índia e Alfa, até ponto de espera da 10, 18.1 ponto de espera 14, 19 no ajuste, 1705, morreu. Mantive Índia e Alfa, ponto de espera 262, é o gol 975. Só confirmando os dados, 1705, 168 para o B, com 15 e 358. Afirmativo, 351, com fim de alternado, o gol 1715. Obrigado. Para o táxi voo 607, 174, 174 a bordo, 4 horas e 10 galeão. Copiado, táxi aprovado, Índia e Alfa, até o ponto de espera lá no zero, no ponto de espera 218.6, ajuste no 09, com voo. Prato. 130 da Gol, só informando, tem mais um bang da companhia cruzando a retaguarda, a ponto de trás está livre, puxa o sinal no 01, chama o táxi. Pós 09 da companhia retaguarda, autorizado, chama o táxi, 11030. táxi Gol 9030, POB 74, autonomia 1330, Natal. 74, 3 e 50 em Natal. 1330. 1330, sim. Provável táxi Cindy aí, Alfa, teu ponto de espera da 90. Novo ponto de espera, torre 118.6, ajuste 9099, morro. E Alfa, a torre 186, o time 9019, 9030, bom. Salvador, muito bom dia, APSA 6570, copia. 6570, Salvador, trabalhando no lugar do frevo do pão. Recife, 390 aprovado, quanto cópia? Afirmo. Aprovado Recife, 390, volta de Alperio 58, decola pista no zero, com curva pela esquerda, no tecido Apucajão, transição Caju. 5476, código transponder, controle opera 120.8. Autorizado Recife 390, pista 10, esquerda, Pagã, com a transição? Subida Puca, transição Caju. Puca Caju, 5476, 20.8. 120.8, controle, parte 3, 5 condutores, posicional, abre. Assim parar. Os Vegas, acionamento, bom, 9.7, parte 3. 297.05 aprovado, sem táxi. Câmara táxi 1897. Solo Salvador, trip 5514, pronto para puxa acionamento, pátio 3. Feito trip no pátio 3, está aprovado, e informa o tráfego da Gol. No portão 5 iniciando o puxa, vai ingressar no pátio 3. Fica atento ao tráfego, autorizado, sem táxi, 5514. 5514. Sede Romeu, voo local, confirmando o setor de afastar. Seguinte, decolagem da 97, 500 pés, direita, litoral sul, 01115, transponder, controle 0.8. Mata 02 POV, 28.6 acionar táxi decolagem, 1019 na ajuste, por favor. Solo, bom dia, para fazer algo mais, Fox Sierra. Só um minuto, Fox Sierra. APSA 6570 para push. Eu tô com duas aeronaves a retaguarda do seu tráfego, 5N libero 43, eu corro dela, é o início, ok? Obrigado, na escuta. Tá passando Mike Fox Sierra, confirmando. Paulo Afonso, tá. Fim o parte da pista que vai atualizar? Vou utilizar o 17, tá no andar da base. Ok, 090, quanto cópia? Sierra, Salvador, Paulo Afonso, 090, Rio Whisky 1, autorizado, decolagem no 7, curva esquerda, no perfil da Lotar, acionado transponder 5462, controle opera 120.8. Autorizado, conforme 090, decolagem da 97, curva esquerda, Lotar, 5462, 120.8. Afirmativo. erros, tu resolve 68.6 para o ataque decolagem 45, 19 no ajuste, qual o PB? 1-4 agora. 1-4, copiado, bom voo. Bom, na 897 tem 175 a bordo, 3 e 5 de autonomia alterna Campinas, pronto para o ataque. Provado em frente, Índia e Alfa, até o ponto de espera da Nozero, ponto de espera 1608.6, ajuste 1019. Índia, Alfa, da ponto de espera da Nozero, 1986 na finalização da torre, 1019, 1897. Bom dia. Trip 5514, pronto para o táxi, POB 64, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Provado, Indy Alpha, até o ponto de espera 10, 18.6, ponto de espera 14, 19 no ajuste, morreu. Gente, Indy Alpha, quando pronto, 118.6, trip 5514, obrigado, um ótimo dia, senhor. Você também. O Robson, pode até aí, a gente agora está ali no pátio 3, Champex. Ok, grato, o 6557. Morning, turn 3-1, Mike 3, need information, I have a 360 that on. Just a minute, copy. Approved in my friend, flight level 380, and prepare your B-dial depart. Just a minute, copy. Okay, stand by. Right, Tranquilo, are you ready? Zero take off after right turn. The departure will be dial later after fly grid position intercept the airway. 5502 is called code and control departure frequency 120.8. Okay, just confirm after later. Your departure will be dial later after later fly grid position. Report you ready to start and push gate 02. Paulo Salvador, muito bom dia. Na 3840, entra em formação. Índia, solicita autorização para Recife. 3840, Salvador Recife, 330 aprovado. Subida pouca inicialmente, 1 minuto, por favor. Pouco aguardando, 3840. Zero, cópia. Pronto para 4. Salvador Recife 330, rota PL58, decola no zero, curva esquerda, subida Pucajamo, transição Caju, 5501 no transponder, controle 120.8. Autorizado Recife, nível 330, Upper Whisky 58, decola pista 10, curva esquerda, Pucajamo, Aru. 5501 no transponder e o controle 1208, TAN 3890. Portal 9, chame o controle, puxa chama. Chamará 3890. Passa 6570 para o táxi, 3 horas de autonomia, 3POB, Natal. Provado em frente, o ave está indo em alfa até o ponto de preta 10, lado 18.64, 1019 ajuste, bom voo. Bom voo, 19.64.